Henrique Fuentes, Dario Beats. Nós. Será que foi um sonho? Ou só uma visão? O céu ficou vermelho, eu vejo o horizonte, o clarão. Eu corro pela city, me perco pelas esquinas vazias. Tem água solta pelas ruas vizinhas. O que aconteceu com a cidade? Eu não tô vendo ninguém. E esse vento gelado soprando da onde vem? Minha cabeça gira, eu giro, eu piro, paro, me viro. Sinto um cheiro de lixo esquisito, respiro. Escuto um tiro, vendo o quarteirão vizinho. Transpiro medo, preciso encontrar o caminho. Olho pro céu, vejo um rosto feio, assustador. Apenas nuvens, mas ao mesmo tempo é tentador. Se for real, pode ser um sinal, cavaleiro de Deus ou do juízo final. Será que Paulo estava certo e Jesus voltou? Ou só mais um sonho louco meu que não acabou? Será que isso é o juízo final? Final! O devaneio ou vida real? Será que isso é o fim? Será? Tem sentido isso, eu preciso acordar, me recuperar, voltar pro meu mundo real. Então, segunda fase, eu procuro pistas, reviro o lixo, vitrines são vistas. Mexo no entulho, livros antigos, leio escrituras, monstros vivos. Um arrepio, meu corpo sua frio, tudo cheira mal, o beco tá vazio. Há fogo no latão, a neblina cobre o chão. Eu saio correndo, eu grito em vão. Pai, acolhe seu filho. Vai, me coloca no trilho. Cai fogo do céu, um dia cruel. Hoje eu sou réu, mas um empecilho. Tudo isso é um coma eterno, hein? Estou morto e vim parar no inferno, hein? Sentindo isso, eu preciso acordar, me recuperar, voltar pro meu mundo real, então. Será que isso é o juízo final? Final! O devaneio ou vida real? Será que isso é o fim? Será? Tem sentido isso, eu preciso acordar, me recuperar, voltar pro meu mundo real, então. Será que isso é o juízo final? Final! O devaneio ou vida real? Será que isso é o fim? Será? Tem sentido isso, eu preciso acordar, me recuperar, voltar pro meu mundo real, então.